Torre, bom dia, seu 371 pontos, pronto, pode esperar na audiência. 371, alinhamento de decolagem 10 autorizado, vento 200 graus, 089. Alinha decola da 10, 331971. Trajão 71, decolou 57-1208. Controle Salvador, boa, tá? 3171, decolou 57. 3171, contato radar na decolagem, subiu para 320, sai da EL. Pode completar a curva direita na prova de Dael, da 3171? Dael autorizado. Obrigado. Controle da Teresana 71. Prossiga. Tem possibilidade de coordenar para o Edmótima? Quanto é a saída 3171 no voo Adael? Agora vamos para o Adael, até 3171. O 3171 suba restrito para o nível 300. 300, do 3171. Prossiga. Passando 1905, vai nivelar 180. Na sua esposa perdeu o contato com Aracaju. Ainda bastante distante de Salvador, tente contato novamente com Aracaju, 1203-6225. Então, 3171, chama Recife 1251, no termo 3325. Qual é a primária? 125, decimal 1. 251-3325. 961 no Galeão, pronto, Costa. Segundo Galeão, 360 para November 857, decolada 10, primeira curva direita, da El Leverumi, 1208, aciona 5510. Utilizando Galeão, 360 para November 857, decolada 10, curva direita, da El Leverumi, a saída, 2018, 5510, transponder, gol, 1910. Correto, chama puxa. Salvador, SNE 6221. CVA 225, contato radar, sua posição Conde, foi na proa de Bonf para interceptar a chegada Bonf e reporte dela de descida. Vai voar Bonf 6225. para a descida do Oceané 6285. Desça para 4 mil pés, ajuste chama 095. 4 mil no 095. Uso 961, no campo 10 para o pushback de retorno. Autorizado, 961, chama ataque. Vou dar ataque. Uno 961, pronto para o táxi com Uno 55 a bordo, 3 horas e 45 de autonomia, alterna Campinas. Autorizado táxi, parte principal Índia, ponto de espera da Ano Zero, chama Uno 1895, que é legal Ano Zero no 5. Autorizado táxi, via parte principal Índia, ponto de espera da Ano Zero, 1895, 1015, ao ajuste, Uno 961. Sim, Salvador, bom dia, com 961, ponto de espera da 10, pronto. 961, decolagem autorizada no 0220 graus, 059. Decolagem de pista no 0, com 961. Para a 6225, desça para 2000 pés, ajuste no 095, para livre LS, reporta localizador. Nós me ano decolou 21 1208. 208, bom dia. Motor de Salvador, bom dia, voo no 961 decolou. Voo no 961, contato radar, suba para 360, saída da Elva. 360, saída da Elva, no 961. INS 6225. Completa final, torre 1895, com pouso. 1895, obrigado. Salvador, bom dia, chamei a 6225, final INS da 10. 6225, livre pouso, pistão na 0200 grau, 039. Pouso autorizado, 6225, confirme que está chovendo sobre a pista. Negativo, só no setor sul, a pista no zero está seca. Obrigado. Salvador, bom dia, Rio 5973. Rio 5973, senhora identificação autorizada a chegada a Mares, esse mantém o 050. 050, chegada a Mares, Rio 5973, identificou, Alfa Chá, padrão no 24. Por gentileza, controlou a pista, já encontra-se aberto? Está anotando, foi até ontem. Ok, muito obrigado. Dois vezes cinco, chamou um 208. 208. Controle, Xané 6225, executando a aproximação perdida. A gente confirma o motivo do Xané 6225? Estava desestabilizado. Vamos para 2000 pés, mantendo a reta, aguarde a declaração. Subindo para 2000, mantendo a reta. 6225 já pode curvar à direita, tem um CV bem na proa aqui. Então, será vetorado pela esquerda, 6225. A esquerda, então, 6225. É, confirmando a esquerda? Afirmativo. Tem condições de curvar pela esquerda na proa 360 da presente? Afirmo, esquerda 360. Sou 1961 no Recife, 1251, na alterna 3325. 2-5-1-3-3-2-5, bom dia. T-6-2-2-5, completa esquerda, voa na proa 3-1-0. 3-1-0-6-2-2-5. 25973, reduza para 250 mais. 25973? Afirmativo, reduzindo para 6225, esquerda proa 280. Esquerda 280, 6225. O Rio 5973 completa a redução para 2209. Reduzindo para 2209. Rio 5973. Rio 225, esquerda para 250, limite ao localizador, aguardando o setor final para interceptá-lo. Esquerda 250, Rio 0093, identifica a chegada a voo, se desça para 4 mil pés, ajuste no 095. Passa 0095, depois do motorista está entregando o raio-x, agora. Totalmente está autorizada. Ok, autorizou a prova, né? Tem a chegada. Rio 5973, sob vetor para sequenciamento, esquerda voa na proa 020, limite ao localizador. Rio 5973, controle. Esquerda 020 para sequenciamento, Rio 5973. Puxando a 6225 para o localizador, esquerda proa 150. Esquerda 150, 6225. A proa está livre LS, reporta no estabilizado no localizador. Vai reportar. E o 5973 nessa proa, desça para 3 mil pés, ajuste 10015. Nessa proa 3 mil. Alô 759, identifica a chegada a Mário, desça até 050. Rio 5973, para o localizador, direita para o 06200. Direita 060, 5973. Localizador 6225. Sinal 6225, completa final, torre 1895. 1895. Rio 5973, vista para 2000. Pés, ajuste 1095, está livre aliás, reponta localizador. 2000, comente. Reportará localizador, 6225, autorizado pico 90, 210 grau, 049. Pouso autorizado na 06225. Estabilizando o localizador, 5973. 5973, completa final, aguarde transferência. Rio 5973, completa final, torre 1895. 1895, Rio 5973. Salvador, o Rio 5973, full ILS. Rio 5973, continua na aproximação, guarda a pista livre. Aqui eu guardando a pista livre, 5973. 6225, Solos 38, à direita, Alfa Juliette, meia dúzia. Direita, Alfa Juliette, meia dúzia, 6285. Nossa estrela é livre pouso no zero, vento 200 graus, 039. 200 com 03, livre pouso na 105976. Voo no 093 da Civia para 2000, ajuste no 095. Via 2000 no 095, voo no 093. Voo no 759, redução para 2209. Nossa estrela, Solos 4-1, no direita, Alfa Kilo, parte 13. Direita, Alfa Kilo, parte 13, vem para Nossa 13. Autorizado 360, vou para o November 857, decola da 10, curva direita da El, Leda, Irume, 1208, aciona 5517. Decolou 093 altitude. Está cruzando 3.500 pés. Sim, estou autorizado para servir, confirme. Ok, senhora, queria desculpar, estou reduzindo aqui. Só para informar, o Gol está visual com o terreno aqui, ok, senhora? Apenas fique atento às instruções cotejadas pelo Gol 093. A partir de Duna está autorizado o LSM Rei para o Gol 093? Após Duna, autorizado. Bom. No 759, desça para 4 mil pés, ajuste no 095. 4 mil, Duna, 759. Dona 759 desce via para 2 mil pés, ajuste no 095. Após, pelou 2 mil pés. Decola 10, primeira curva direita, arbor, eleva, 1208, aciona 55, 16. Autorizado com 15.2360, levando no zero para a direita, é fora, elétrico, abdulo 21, primeiro transponder, controle 208, mais 1 com a César. Correto, João Bush. Localizador, Gol 093. Oi, 1895. 1895. Torre Salvador, bom dia, Gol no 093. No 093, livre pouso no 0, vento 2 no 0 grau, 039. Livre pouso no 0, Gol no 093. Poderia confirmar o vento para o Gol no 093? 21 no 0 grau, 039. Obrigada, senhor. E o, correção, AVE também é 570, sem identificação, autorizada a chegada à mar e desse se mantém o 050. estabilizado, voo no 759. Voo no 759, completa final, torre 1895. 1895, voo no 759. Voo no 093, sala 50, direita, Alfa Juliette. Original, Alfa Mantenha, da Juliette. Direita, Alfa Mantenha, da Juliette. 095. Salvador, bom dia, voo no 759, uma milha para o externo, baixado e travado. 59, livre pouso no 0220 grau 059. Livre pouso, voo no 759. Salvador, bom dia, voo 209, 3, mantém-se a Juliette. Questionamento, está 3153, está no 04. Autorizado, chama táxi. Camarada. O cliente mantém posição prevista ao portão 04. Solo azul 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4.